já não quer prosseguir. Cansado da batalha, desta vida já estás. Tem horas em que pensas que em vão recomeçar. Mas ainda tanta estrada pela frente, não é hora de parar. No abismo estás agora, sem saber o que fazer. E em meio a tantas trevas, ao Senhor não podes ver. Suas mãos poderosas se estendem ao seu favor. E a igreja está orando por tua vida com amor. Mas nem tudo foi capaz de convencer do plano santo em teu viver. Levante-se. Senhor, não podes ver. Suas mãos poderosas.